já pensar com atenção, em obter e salvação. Eu posso te ajudar, conheço alguém pra te salvar. É só confiar em Jesus, o Salvador. Ele te espera com paciência e com amor. Felicidade, gozo e paz terás, e vida eterna gozarás. Viagem de prazer, ir caminhando com Jesus, o Salvador, por essa estrada de perene reflorir, em busca da eterna morada de prazer.